Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, tem umas que são magrinha, tem outras que tem xerecão. Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão, tem umas que são magrinha, tem outras que tem xerecão. O tatão, o tatão, tudo no meu bucetão. O tatão, o tatão, tudo no meu bucetão. Eu descobri o teu segredinho. Pai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai. Pai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai. O tatão, o tatão, tudo no teu bucetão. Vai que grito, manda pra ela, vou te dar pro tatão. Se fala que anda, eu tô mentindo, menina, eu sou a tinta focada e capacitada. Essa capote na saia, nesse pico e na minha cama. Cabeça apontando na direção piranha. Tatão, tatão. Descobri o teu segredinho. Pai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai. Pai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai. O tatão, o tatão, tudo no teu bucetão. Vai que grito, manda pra ela, vou te dar pro tatão. Se fala que anda, eu tô mentindo, menina, eu sou a tinta focada e capacitada. Essa capote na saia, nesse pico e na minha cama. Cabeça apontando na direção piranha. Tatão, tatão. Mandela, 24 por 48, essa ritma da boa.